Paulo Salvador, boa tarde, Oceaner 61142, informação Oscar, para Recife no 370. Oceaner 61142, boa tarde, informação Oscar, confere, tem pré-aprovado 350, copia, aguarda a coordenação 370. Copia 350. Autorizado, Recife nível 350, via Perusque 58, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5157 no transponder. Autorizado Recife no 350, decola na 10 com curva esquerda, Pucacaju, 1208. É, o controle 5157 no transponder. Correto, remota 13, chama pronto, pushback, acionamento, webjet, corrigindo, Oceaner 6142. Estará bem, 142. É, 6213, para pushback no portão 8. Paulo Salvador, boa tarde, azul patrão. Para Oceaner 6213, no 08 autorizado, pushback, acionamento, reporta táxi. Para o táxi, vai iniciar o pushback 6213. O Kilo Quebec Sierra para Morro de São Paulo, só instantinho, cópia, confirmando PAT, PAT 5. O azul 4131, no número 2 para a cópia, só instantinho, prepara a saída da Elia da Bridge, aguardando o número 2. Dael Bridge, aguarda como número 2, azul 4131. O Kilo Quebec Sierra pronto, cópia? Autorizado, Morro de São Paulo, no meu pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia e aciona o padrão 0123. Afirmativo, PAD 5, acionamento táxi, decolagem agora transfere com a torre, o ajuste 1018, confirmando com a mesma POB, um bom voo. Azul 4131, pronto, copo? Pronto, 4131. Utilizado Campinas, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5401 no transponder. Autorizado para Campinas, nível 340, decola pista 10, saída da El, Leite Bridge, apertulo 16, aciona 5401, controle Salvador 1208, azul 4131. Correto, confirmando portão 02. Afirmativo, azul 4131. Cliente no 02, chama pronto, pushback, acionamento azul 4131. Conta pronto, acionamento 4131. Solo Salvador, boa tarde, Oceaner 6315, para acionamento na posição pushback em 10 minutos aproximadamente. Oceaner 6315, livre acionamento na posição, reporta para o push. Afirmativo, reporta para o push. 1394, agora com Recife, 1251, alternei 1133, sinal 25, bom dia. É, eu entendi, 251, não é a secundária? 1133, decimal 25. 3325, boa tarde. Tango Romeu Charlie X-Ray, mantém as condições visuais, ingresso do corredor Caixa Pregos, após Vera Cruz Interlagos, reporta para a descida. Charlie X-Ray, desça para 1.500 pés, ingresso no corredor Caixa Pregos, mantendo. Tango Romeu Vitor Charlie Bravo, mantém-se em condições visuais, ingresso no corredor Caixa Pregos, após Vera Cruz Interlagos, reporta para a descida. Tango Romeu Vitor Charlie Bravo, desce para 2.500 pés, inicialmente. Taxi 262, 13, está com 94, alterna com fins, 4 horas. Oceaner 62, 13, taxia via pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste 1018, bom voo. Taxi, ponto de espera 262, 13, boa. Desça para o nível 050 na chegada Mari. 050 na Mari, obrigado. Salvador, Oceaner 6315, está pronto para o pushback. Oceaner 6315, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, autorizado o push reporta táxi. Afirmativo, vai coordenar com o pessoal de solo após a passagem da aeronave da retaguarda. Três um nove dois, confirme sua velocidade indicada. 240. Salvador, Chané 6213, tá no ponto de espera. 6313, autorizado a linha de decolar, 150 graus, 109. A linha de decola, Chané 6213. Pode estar animado, confirma o certificado. 160, Alfa Charlie Mike. Tem condições de incrementar em voo direto Duna? Afirmativo, Alfa Charlie Mike. Incremente voo direto Duna, Alfa Charlie Mike. Aguardando as suas descidas. Incrementando, Alfa Charlie Mike. Colou o Chané ao 531208. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, Oxené 6213, subiu da Euleda. Oxené 6213, contato radar, subiu para o nível 360, saída da Euleda Bridge. Ok, pode dizer voar da El 6213? Vou direto Leda após Bridge, Oxené 6213. Boa Leda, 6213. 3 horas e 50 minutos, seu vídeo, 6315, taxi V Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 6, 12, ajuste 1018, bom voo. Indy Alpha, muito obrigado. Salvador, azul 4, 1, 3, 1, na posição 2 para o curso de tratamento. Controle Alpha Charlie Mike para facilitar, está em condições visuais, propõe cancelamento, prossegue visual, se autorizado, voa rotatória. Alpha Charlie Mike, Rebus modificado no 755, voa direto rotatória, descendo para 1.500 pés. Direto rotatória, 1.500 pés, Alpha Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, reporta visual com campo ou rotatório? Porta lá, Charlie Mike. 1063, 15, boa tarde. Boa tarde, tá livre a linha em decolar, 150 com a 12, 63 no 5. Livre a linha em decolar, 163. Ponte no ingresso no 7, 1018 ajuste, Quebec Serra. Quebec. M1 no 42, na 13 autorizada, reporta Quebec Serra, autorizado ingresso, chama a linha de pronto. Salvador, boa tarde, Oxené 6326, ciente da Oscar. Oxené 6326, essa identificação, desce para o nível 060, chegada a mais. Oxené 060, Oxené 6326. Usando 140, 1062, 13, pode chamar o centro? Aguarde, 1062, 13, a transferência das comunicações. (3192) se separa 2 mil pés, ajuste no 098. Você pode estabilizar o localizador. 1098, 2 mil pés, 3192. Região 3, passa nível 150, chama Recife, chama 25, não alterna em 133, esse não 25. 25, 133, 25, menos 203. Chané é o 58208. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, chama a torre 18, decimal 6, descendo para 1500 pés. 18,6, descendo para 1500, Alfa Charlie Mike. Torre, boa tarde, o Chané 6315. Torre, papapapá, Fatiali Mike, pronta a rotatória, vai atingir 2010 em descida para 1500, abrigo ao local. Ok, Gabex, o Fatiali Mike, chame na final no 7, o ajuste 1018, vendo 140 com a 2. Se preferir, pode encurtar a final, ok? Positivo, está encurtando. Prosseguindo direto, final 17, o Alfa Charlie Mike. 18, decimal 6, 12, o ajuste 1018, bom voo. Índia Alfa, ponte espera da 10, 1862, obrigado, bom trabalho, Azul 4131. Solo Salvador, Xener 6142, 6142, pronto para o táxi, 784 horas, Salvador. Xaner 6142, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste 1018, bom voo. Obrigado, Pátio, Índia Alfa, 186, 10, confirma o ajuste? 1018. 1018, obrigado. Quebec Serra decolou 00, 1208. 1208, obrigado. Corredor 0. Controle, boa tarde, eu quero Quebec Sierra, solicita 2500 direto. Burro. Papatango, Kilo, Quebec Serra. Mantenha as condições visuais, do meu pé, corredor Axé, aguarde para atenção 2500. Mil pés no Axé, aguardando Quebec Sierra. Duas matrículas. Para o controle. Papão, o meu índio 90 graus mantém as condições visuais no 1500 pés. E bom que é um trátero do Papão foi 3, 4 também no mesmo rumo, mantendo no 1500 pés próximo a Vera Cruz. Visual com tráfego. Controle, estou chegando no meu X-ray para a direta rotatória devido ao transporte de enferma. O enferma está um pouquinho grave. Vive pouso 7, 140 graus, 109, Alfa Charlie Mike. Vive pouso no 7, Alfa Charlie Mike. Estou em Salvador. Boa tarde, 4131, pronto, ponto de espera da 190. 3192 para 2500 pés. 2500 agora, 3192. Interceptar o ILS, confirmando, 3192. Então, 3192 para a autoridade, reporta estabilizado. Positivo, então pode baixar para 2000? Inicialmente 2500 pés, então 3192. Ok, então intercepta somente o lock. Olimpo 02, boa tarde, informação em curso aórtica, confirmando o circuito da 10. Cruzando 60 para 70 para 60, Oceania 3226. Oceania 3226, desça para 3000 pés, ajuste no 08. 3000 no 08, 63. Patão com Romeu Charlie, você confirma se é transporte de enfermo? Grato, boa vontade de semana, Alcântara. Estacionamento, reporta para o táxi, Olimpo 02, o ajuste 1018, confirmando apenas a frequência da torre em 118 decimal meia dúzia, ok? 118 meia dúzia, será o localizador, reduzindo para 1709. Afirmativo, 010, recebeu o localizador, desce para 1700, roxa, né, 6326. Tempo, Salvador 3154, informação ótica, passando o ano 60 para 150, teve um contato com o Centro Recife. Então, 3154, a sua identificação desse para o nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari 3154, autoriza, vou em TAP. Foi direto em TAP. TAP 3154. Receptor localizador, pode descer no glide 3192. Então, 3192, chame a torre, 1-9, decimal meia. Confirmado, livre, interceptar o glide? Livre. Ok. Só para confirmar para o chame 6326, pula 010, interceptar o localizador, desce para 1700 pés. Quase para prosseguir na descida, o chame 6326. Ciente. É 315, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 6315, vai chamar Recife 251, 13325, boa tarde. Oi, Salvador 3192 no IRS, 2 milhas de Simbra embaixo do trabalho. Gente, continua a aproximação e aguarda para chamar. Guardado. O azul decolou ao 06-1208. 208, boa. Salvador. Boa tarde, Oceania 6331, transformação ótica. Oceania 6331, boa tarde, transformação ótica, confere Congonhas 360, pronto, copo? Afirmativo. Ok, Autorizado, Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5433 no transponder. Autorizado, São Paulo, no nível 360, decola da 10, a primeira curva será pela direita, da El, Leda, direto Bridge. Após Bridge, eu peso 16. DHZ segue conforme rota, 1208-5433. Confirmando o portão 05. Afirmativo. Gente, no 5 chama pronto para o feedback funcionamento, achando a 6331. Chamará pronto para o funcionamento. Sr. Charles Brown, reporta Paris. Patango Bravo, que Luiz, que boa tarde, informação em curso a Rosca, confirma o local do sobrevoo? Prossiga, Papatango, fica o mic aberto. Do lado de Cairo Lourenço, a 061 no trajeto de Veracruz, acompanhamento de Cordeiros com 70 bordos. Fica o mic aberto, mantém as condições visuais, o número 500 pés, reporta Paris, irá seguir um traço. Posição de 12 horas, 7 milhas, um Charlie 208, também no corredor, Vera Cruz. O tráfego reportará através da instituição. No localizador da Oceané 6326. Oceané 6326, desça para 2 mil pés. Completa e chame a torre 118 decimal meio. 2118 6, 6326. Muito obrigado, 6142. Guardião recebe a torre. 4 confirmando 2 no POB. Acionamento táxi de decolagem com a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1018, braço e Luiz. Adião, aguarde para decolagem, tem a nave da TAM, curta final no zero. Três vezes meia, torre 118 decimal meia. Ô, Salvador. Boa tarde, 6142, fora do solo 08, na sua escuta. Oxané 6142, contato radar, sou para o nível 350, saída Puca. 350, Puca. Salvador, muito boa tarde, pode ir ao vivo, do antes, 140 volantes, que tiram. Tapuã, 140 graus, coma 12, guardião 02. Tire com o eixo da aproximação. O vento de 140 graus com a do G9, livre pouso no 7. Salvador, boa tarde. Sinal 4, transferência. Passa 190 para 170 com informação Oscar. Oceanamento 314, acende a identificação, desce para o nível 080 na chegada Mari. 080, Mari, 6314, pode confirmar o equipamento que nos precede na aproximação? Eu saio com o número 4 na aproximação. Fala Salvador, tá 3192. 314.